Você é o lugar. Faz o que Deus manda, como o diabo gosta. Entra na ciranda, sua alma tá exposta. Como uma pergunta que já é resposta. A casa tá cheia, a mesa tá posta. A boca suspira, cabeça que gira, o mundo revira pra te deslocar. A mão que batuca, da mão que te educa, te afaga na nuca pra te confortar. O sino que soa, a vida que voa, tu tá todo à toa, vamos levantar. A paz que passeia pelas 7:30 me desencadeia a vontade de amar. Que bela cidade, na velocidade, na suavidade, saudade de ver a fragilidade da sua bondade. Frente à crueldade, quero proteger com dignidade, quero qualidade, reciprocidade, fazer só o bem, festividade. Mais anos de idade pra nossa amizade, digamos amém. Faz o que Deus manda, como o diabo gosta. Entra na ciranda, sua alma tá exposta. Como uma pergunta que já é resposta. A casa tá cheia, a mesa tá posta. A dica que fica, que te modifica, só julga, critica o que quer ajudar. Se liga no toque, sem briga nem choque, então desemboque seu rio no mar. No clima declama, que a rima derrama seu organograma, vamos trabalhar. O tempo tem fome, um puta abdômen, nome, sobrenome e quer te pegar. Espera, respira, suspende, suspira, retoma, retira, vira, pomba gira, retoca, retruca, fica de butuca, segura a peruca. Vida maluca, a gente batalha no fio da navalha, não ganha medalha, nem joga toalha. Sai de armadilha, não segue cartilha, se tu também pilha, curte e compartilha. Faz o que Deus manda, como o diabo gosta. Entra na ciranda, sua alma tá exposta. Como uma pergunta que já é resposta. A casa tá cheia, a mesa tá posta. Faz o que Deus manda, gosta. Entra na ciranda, sua alma tá exposta. Como uma pergunta que já é resposta. A casa tá cheia, a mesa tá posta. Você é o lugar. A sua casa, você é o lugar. Sua cama, sua asa, você é o lugar. Seu robô, seu mundo inteiro, você é o lugar. Sua tribo, seu terreiro.